Estamos aqui com o novo prédio da Agropecuária Aviário Trincaferro, aqui na rua Arnoldo Chiram, a nova agropecuária que será inaugurada amanhã. E aqui ao meu lado, a médica veterinária Tiara Bittencourt, que vai estar atendendo integralmente aqui na Agropecuária Aviário Trincaferro, a nova agropecuária. E eu quero conversar com ela sobre essa ansiedade e também dos preparativos para a inauguração que acontece nesse sábado. Bom dia, Tiara. Bom dia. Estamos bem ansiosos, né? Na correria, porém bem felizes. Bem, muitas coisas ainda para fazer. Vai dar tempo para deixar tudo pronto para amanhã, sábado? Sim, vai dar sim. Estamos preparando aí um ambiente bem agradável, um dia bem especial para todos os nossos clientes. Espaço muito maior, né? Maior conforto, comodidade para todos os clientes. Isso, um espaço bem amplo, com uma estrutura bem legal, onde a gente vai ter uma agropecuária com bastante itens, bastante variedades, a clínica veterinária e também anexo o banho e tosa. Bem, Tiara, neste sábado então, dia especial, com muitas atrações e também ofertas de inauguração. Isso, amanhã a nossa solenidade será às 8 horas da manhã. Ficaremos aqui até as 4 horas da tarde para estar recebendo todo mundo. O nosso dia contará com dicas, orientações de especialistas da área, relacionados a orientações de alimentação, parte nutricional, a odontologia. Então vai ser um dia bem legal, bastante informações aí para os nossos clientes. Além de brindes. Muita amostra grátis. Também. Vai ser bem legal, estamos preparando um dia bem diferenciado. A gente diz para os nossos clientes que vai ser o mesmo atendimento, a mesma dedicação, porém um espaço maior para a gente poder estar servindo, né? Dando um maior bem-estar para todos os nossos clientes, tanto os proprietários como também os pets. E por enquanto o piso e também o segundo piso, mas tem mais o terceiro piso que futuramente também vai ser usado. Isso, o terceiro piso a gente está preparando novidades aí mais para frente. Obrigado, Tiara. Então amanhã, sábado, essa inauguração a partir das 8 horas, toda a comunidade convidada. Isso, nós da família Trincaferro convidamos a todos da população, né, gasparense, todos os nossos clientes para vir aqui participar desse dia tão especial junto conosco. Tá certo então, a Tiara Bittencourt, médica veterinária da Agropecuária Aviário Trincaferro, que tem o seu consultório no segundo piso, né, Tiara? Vai atender integralmente o médico veterinário Adilson Schmidt, está já a partir de segunda-feira atendendo na filial da Agropecuária Trincaferro, na Rua Barão do Rio Branco. E o Igor Magno, doutor Selvagem, né, estará atendendo sempre como já é de costume nas sextas-feiras, agora já no novo endereço, localizado aqui na antiga Delicor Convênio, nesse novo prédio na Rua Arnoldo Chiram. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.